estava no meus computers navegando. Em fórum soube que pulou user infamous, me ensinou a hackear. Entrei no clique jogos, pra despistar a fama de hacker virtual. Joguei jogos brutais, ainda assim legais. Gosto muito de sexo anal. Não faço, mas acho legal a brisa de por cima, por baixo, até de lado. Me senti o novo Indios Media Player, já que mandava rimas, mano, nem dá pra começar o player. Queimei o CD e joguei o bebê. Cuidado, vou roubar tua conta do Ragnarok Online. Não sai na rua que eu te pego de bike. Ontem, meu mano, eu tava navegando, tropecando já boti, cuidado porque eu te peguei escorregando. Não estou enrolando pro vocal começar. Meu ataque é no Vive e colocando o jogo proibido. Proibido mais de suas tetas e muito anal e boquete e muito sexo de antigo. Eu sou hacker e eu adoro hackear o clube Penguin. Eu sou tão radical que eu já entrei na sua conta do MSN. Vai chorar porque é sua mãe, vai chorar pra mamãe se eu te matar no Tibia. Eu vim desse pique maldinho enquanto eu jogo de MC e matar o Rebola muito pica. Eu jogo jogo de tiro, eu mato todo mundo porque eu sou maneiro. Eu sou muito foda, eu já joguei tijolo num pedreiro. Isaías Kennedy na área, pego sua tia porque eu sou foda. No computer do seu vizinho, invadi o clube, pois eu entrei na casa dele pela janela e baixei hack da hora. Tá tristinha porque eu invadi seu Windows, não só seu Windows, mas eu também entrei na sua casa pela window. Eu invado muitos PCs. Eu invado PC porque eu sou hacker. Eu entro em duas windows. Eu invado sua casa pela window e depois eu hackeio seu Windows. Eu sou gangsta, eu sou gangsta, eu sou gangsta dos computer. Eu sou gangsta, eu sou hacker, Windows Media Player. Eu tô mandando freestyle, eu não tô anotando a porra da letra porque eu tô mandando freestyle. Olha como eu sou maneiro, eu sou maneiro. Eu já bati em um pedreiro. Eu me sinto Crash. Eu não paro de bacar boquete. Eu sou marsupial, por isso que eu sou Crash. Eu me sinto marsupial, eu gosto muito de chupar pau. Nunca vi cearense que com acesso à internet. Eu dizia que lá eles ainda usam fogão a lenha. Sou manhunt, vejo o homem na rua. Com a gama eu chamo pro gangbang. Fiz macumbas, peixes, sons extremamente alucinantes. Tipo jutsu, sou pros fãs mais nerds que não tem um dente. Sou o Emerson Fittipaldi dos Santos, que com tudo te deixo em prantos. Computadores são minha praia, faço coisas radicais. Hackeio o banco, hackeio o olho, hackeio todo mundo ao mesmo tempo. Com o mesmo teclado, com o mesmo PC. Vou fazer um implante de dente de ouro.